Mas continuou marchando. Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar. Contigo vai.